Não sei se está livre. Nada, nada. Então, 9098, tudo autorizado, pista 20, vento 110 graus 089. Autorizado, pouso 103, 9098. 1811, decolado 114, controle Salvador 10018. 208, bom 1811, obrigado, bom dia. Controle Gol 9891, 1500 pés na Arbor 1, releva. Gol 9891, contato na dana decolagem, via saída Arbor 1, suba e mantenha nível de voo 360. 360, Gol 9891, pode curvar a direita na Brodia, releva? Obrigado, Gol 9891. Ok, direita, releva, obrigado, 8-1-1. O 9098, os valores do meio, direita, Eco, Alfa, Juliette, Portão 7. Eco, Alfa, Juliette, 7, 390093. Bono 8, Uno 1, chama o centro de registro, telefone ao 0, alterna 128, decimal 8. É, transmissão cortou no começo, controle da copia 1288. No 1-1, 1-8-1-1, chame o centro Recife, frequência 1-2-6, decimal 0, alterna 1-2-8, decimal 8. Ok, 1-2-6-0, 1-2-8-8, boa noite, 1-1, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado. Salvador, bom dia. SAM 3601, Cente da Bravo. São Paulo, Congonhas, nível de voo 340. SAM 3601, bom dia. Bravo, confere. Utilizado São Paulo, via rota do plano, primeiro via Pisilão 0, pode ser conforme a rota apresentada. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola, puxando 0, primeira curva direita. Aciona 5065, controle 120 decimal 8. Autorizado, São Paulo Congonhas, nível de voo 360, decola da 1-0 no perfil da El, Leda Motiva. A primeira aerovia será o Pesulu 1-0. 5065, transponda e controle 1208, 3601. Nível 360, ok? 360. Ué, transponda, 3601. 3601. Salvador, bom dia, Gol 1161. Informação Bravo, autorização, Guarulhos. 161, bom dia, Bravo, confere, guarda, conta. Guarda, 1161. O nono 61.4. Copia, o nono 61. Autorizado Guarulhos, via rota do plano, Apesilon 90, Taubaté, Nildivo 360. Saída da El, Lida, Mótica. Decola pista 10, primeira curva direita. Aciona 5072, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, via rota 360, Apesilon 90, Taubaté. Decola da El, Lida, Mótica. Correto, faz conta do 1961. 1961. Salvador, 3601, puxa-me acionamento do 03. Após taxa, 3601. Livre, reposta na taxa, 3601. para 3601, está com 171 a bordo, 3 horas e 30, alternativa Galeão. A 3601 está atualizado à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 4. Teve à direita em Índia, ponto de espera 1895014, para 3601. Salvador, bom dia. Da 3601, ponto de espera da 0, pronto. 3601, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 1110 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, da 3601. 3601 no decolado 45, controle Salvador 90, décima 8. 08. Olha, tá 3601 no decolou, cruza 2000 pés. 601 no contato radar, subazia da Elfa, nível 360. Da Elfa 360, tá 3601. Salvador, é o azul, Alfa Serra. Gente Serra, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Gente Serra, está no pátio 3. Posição 53, não deu. Eu preciso autorização para isso, senhor. Estou em marcha lenta, por 5 minutos. Ele vai era ciente. Ciente do teste de motor, a marcha lenta, vai reportar término no 6 Lima, ok? Reportará. Bono 161, pushback estacionamento, posição 08. Autorizado, Gol 161, chama pronto, táxi. Calibro, pushback 3601, passa 160, chama no centro em 12835, antena 1251. 1235251, passa 3601. Para o táxi Gol 1161, PAB 184, autonomia de 4 horas, Galeão. Ciente, autorizado o táxi, via Pátio 1, Índia, ponto espera aqui, sinal 0, chama a torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro 0094, um bom voo. Via Pátio 1, Índia, lá 295, complicador de graça, um bom dia. Azul Alfa Tango Zulu, prossiga, bom dia. Bom dia, faça sua autorização para a Júlia, marca lenta, na posição 442, já pode mais. Sim, reporta a término do cheque de motores. Ok, reportarei. Salvador, bom dia, eu vou 927, Charlie. Tá bom, 9277, autorizado Serra Bravo, Golf Oscar, conforme rota, plano de voo, piso Luna 7, nível de voo autorizado 380, decola da pista 10, primeira curva à direita, destino de saída Arbor 1, após Elefa, transponder 5111, controle 120, decimal 8. Autorizado a linha de colapso no 0, vento 120 graus, 089. A linha de colapso com o 9961. Alfa Uno, número 1, decola 258, controle Salvador, número 0198. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Gol no ano 61, da Euleda Motima. Gol no ano 61, contato radar, suba ao nível 360, vigilante. 360, Gol no ano 61. Control 1910. Sina 1910, clear Mario Arrival. Ele mantém 4000 feet, 1810, uma foto. Sina 2535, formação em curso 7 Alien, autorizado Serra Bravo Romeo Juliette, conforme roda. Plano de voo, 344 aldeia, nível de voo autorizado 380. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, Dael Lida seguro, transponder 5-1-1-4, controle 120, decimal 8. Pesado, nível de voo 380, autorizado 44 aldeia, decolagem 1-0, curva à direita para decolagem. Vai ser da Elmia da Seguro 5114 Transponder, o Azul 2535. Azul 2535, correto, protegimento. Chama pronto, funciona a posição 01. Agora na posição 2535. 19277 autorizado, puxa, acionar, reporta pronto, táxi. Alto Salvador, atual 510. Informa término do cheque de motores. Obrigado, bom dia. Bom dia, Alto 510. Bruno 61, passa 170, chama de Recife, 12835, alterna 1251. 2235, 251, obrigado, boa. Via Pacho, 3 Pacho 1, Índia, ponto superapista 10, chama Torre, em 1, 18, 95, ajuste de altímetro, 0, 4, bom voo. Fase 3, fase 1 do Índia, pode espera de 295, com 14 do 9277, obrigado. Salvador, bom dia, é o Sam Mike X-Ray Mike. Mike X-Ray Mike, bom dia, prossiga. Muito bom dia, é, o Mike X-Ray Mike se encontra na remota, posição 13, solicita autorização revoque da posição para ponte 10. Gente, foi entendido, 13 Patiuno para 10 Patiuno, correto? Afirmativo. Autorizado, início do reboque, reposta término, Mike X-Ray Mike. Ciente. Lua 9277, autorizado a linha em decolar pista 90, vento 90, 0 grau, 079. Decola 0. Antena 1910, descending maintain 2000, 500 feet, Kearnit 1014, by direct to Serra Vito 366. Kennedy 2500, by direct to Sierra Victor 366, that's 1-1. Okay, clear AirNav procedure, runway 10, reporting passing Sierra Vito 366. Yeah, to AirNav, Salvador, Azul 2535, pushback, seu anel. 2535, autorizado, chama táxi. Chamaremos táxi, 2535. Salvador, tá 9098, bom dia, informação Charlie para Fortaleza, pronto, cópia. Lua 9277, decolada ao Zuno 1, no controle Salvador 1208. Lua 2277, na escuta. 9277. Decolada ao Zuno 1, no 10018. 208, boa. Lua 9098 para Cláudio Chame Solo, Lua 21-19. 9277, contato radar, suba via Arbo 1. Suba via Arbo 1, 9277. Mike Yankee Golf, prossiga, bom dia. Bom dia, o Yankee Golf na posição 2, solicita autorização ao girar motor em marcha lenta para teste, informe quem entra aéreo já está ciente. Gente, 2 Pátio 3, reponta a término do teste de motores, Mike Yankee Golf. Estão confirmando aqui, ponte 2 aqui do Pátio 1, ok? Ah, ok, ok. Ok, obrigado. Solo, tá 9098, informação Charlie, bom dia, Fortaleza, pronto, cópia. Tá 9098, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, conforme rota, plano de voo. Nível de voo autorizado 350. Decolada pressão 0, primeira curva à esquerda, no perfil de saída MOMA, transição Froti, onde intercepta peso 19 sai conforme. Transponha 51115. Controle 120.8. Tá 9098. Autorizado, sua beleza, no 350, decolada 10, curva à esquerda, na saída MOMA Froti. Apresolou 1-9, acena 5-1-5, controle 1-2.